É, você está ouvindo pela Rádio USP São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, a audição, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E logo mais, um recital maravilhoso com conjunto formado por músicos de São Carlos, cochichando alto. Logo mais, portanto, nesta audição de hoje. O nosso e-mail, gente ouvinte, para que solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música. Ele reside em nossa cidade, é ele o senhor Alcindo Fonseca, pela vez primeira conosco. Ele diz em sua carta que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós vamos rodar para ele a música que fez sucesso com a saudosa portuguesinha Carmen Miranda, mas aqui, numa gravação bem mais recente, com a Virgínia Rodrigues, dando um show de interpretação em arranjo Rubem Pérez, Adeus, Batucada. Banda da Polícia Militar garbosamente desfila em nossa passarela sonora para executar daquele que nasceu em Jaú Davi Nasser, o sucesso do Francisco Alves para o Carnaval, Confete. Tudo isso para ele, o senhor Alcindo Fonseca, que ainda quer ouvir do musicólogo Alejo, arranjo do Oswaldo Borba, saudosa intérprete da Alba de Oliveira em Folha Morta. Aliás, o arranjo aqui é do Roberto Ingres. Adeus. como estoy feliz. Vivo a margen de la vida sin amparo guarida. Oh, Dios, como estoy feliz. Ya te vi amor y vi cariño, ya te vi sueños. Esses amores levaram minha alma por caminhos tristonhos. Hoje só foi a morda que a corrente transporta. Oh, Deus, como sou infeliz, infeliz. Eu queria apenas pra matar minhas penas. Oh, como sou infeliz. É, você está ouvindo um Coreto a Música e a Saudade. Este cartaz está no ar, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, em seu 13º ano consecutivos. Você pode mandar uma cartinha para nós, colocando no envelope e solicitando músicas. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Vamos lá com a música nesta manhã, senhor Geraldo Barroso da Silva, que reside em Ibaté. Ele está em nossa sintonia e diz que Ibaté também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o senhor Geraldo Barroso da Silva, saudoso intérprete João Dias, em arranjo Lírio Panicali, em adaptação do M. Fernandes, o tango Garufa, Otário. Edu da Gaita, quanto talento! Edu da Gaita, que aqui comparece nessa gravação antológica, em arranjo do maestro Gaó, do Valdir Azevedo, brasileirinho. Tudo isso ele que reside em Ibaté, senhor Geraldo Barroso da Silva, que ainda quer ouvir do musicista e maestro Vicente Paiva, com Peri e sua mãe Dalva de Oliveira, o arranjo Lírio Panicali, a composição Ave Maria. No meio dos malandros, sempre te encontras e te tomo otário por um bacano. És mais pretensioso que esses pilantras que vivem de expedientes por todo o ano. Durante o inteiro tu dás um duro e quando chega a noite és um Dom Juan, sapato pico fino e terno branco. Em casa te despedes até amanhã, otário. Poxa, como és divertido, otário. Tu és um caso perdido, boêmio. Dizem sempre que tu és, pois a tua custa vivem todas as noites a beber nos cabarés. Entras na boemia quando começa e és para as mariposas o protetor. És capaz de dançar a Marselhesa, o hino nacional e o trovador. Com um café com leite e uma empada rematas essa noite a canal. E ao voltar para casa de madrugada ainda assim te julgas o maioral, otário.